Bem-vindos a mais um Hangout dos Leitores do MDM, o Não Vai Ter Cast. Eu sou o Zé e hoje nós temos algo de realmente especial para variar. Hoje um dia diferente, um dia que nós... Hoje nós temos pauta, meu Deus do céu. Esta fera, hein? É, meu! Hoje é diferente, vocês, ninguém esperava isso. Vocês não imaginam o que nós temos preparado. Para isso, é semi-relevante, casa cheia. Nós temos aí o Borgo Reversador. Olá, galerinha. O sonho não acabou, fora reverso. O Homem América. Boa noite para todos na mesa e para vocês que estão ouvindo. Então, temos aqui também o Wake. Ike, boa noite. É inglês e nórdico. Não, é alemão, não é inglês, não é português. Nazique. Então, temos também o Thunder. Só digo uma coisa, o comunismo não é amor, o comunismo é um martelo com o qual se golpeia o inimigo. Falei, é a vida. Reflitam. Essa frase, o Mao Tse-Tung, hein? Também temos o Pat. Boa noite, galera. Falta bandido pra todo herói. E, por último, mas não menos importante, o leitor do Pão com Ovo e Bacon. As coisas começaram a dar errado quando teve um filme chamado Lanterna Verde. Então, hoje, o tema que nós escolhemos pra esse dia tão diferente aí, que é o dia da pauta, banalização dos filmes e séries de heróis. O que seria isso? Qual é a definição? O que é essa banalização? Alguém quer explicar? Uma grande quantidade? O novo conceito de... Uma bolha. É uma orcutização. É, um monte de filme saindo e cada vez mais merda. Eu acho que eu que sou velhaco posso falar daquela época da TV Manchete, né? Que tinha aquele monte de programinha infantil de super-herói, Tokusatsu, que acabou enchendo o saco e não passou nunca mais. Eu pergunto aqui pra mesa, qual que é o último filme de heróis que vocês gostaram, que vocês falaram, isso é foda, esse... Demais. Começando pelo Borgo. É, BVS. Brincadeira. Eu acho que nunca. Guerra Civil, cara. Eu realmente não tava dando praticamente nada. Mas eu me empolguei bastante vendo o filme, aliás. Eu achei que, sei lá, ia ser um filmezinho que eu ia ver. E putz, esqueci no dia seguinte, mas não. Eu curti bastante, me empolgou. Gostei bastante. E o Homem América, qual que é o filme, o último filme que você, de quadrinhos super-heróis que você assistiu e ficou mordendo a cadeira com a bunda de animação? Eu acho que foi o Soldado Invernal, que eu acho que eu não colocaria o Guerra Civil porque eu já tava esperando que ia ser aquilo. Tipo, não surpreendeu nada no Guerra Civil. O Soldado Invernal teve todo aquele mistério, tipo, ninguém sabia que ia ter a traição da Hydra, essas coisas. Eu acho que foi, surpreendeu mais pra mim. É. Bom, Eike, você, qual o seu filme aí que você achou foda pra caramba? Foi Guerra Civil, com certeza, assim, foi. Fiquei na ponta da cadeira no cinema, enlouquecido, assim, coisa doida. Eu gostei também do Soldado Invernal, né, que foi, parecia que tava vendo um bonequinho, assim, na tela, assim, coisa bem, bem divertido mesmo. Capitão América surpreendeu, e eu não gosto do Capitão América. Olha aí, polêmica. Nem do homem. Eu também não gosto da minha América. Bom, e o Thunder, qual que é o seu filme aí que você gostou e achou foda pra caramba? Cara, pra ser sincero, a última vez que eu me empolguei em um filme de herói, que eu queria, nossa, tava no hype de ver, assim, foi o primeiro Vingadores do cinema, que eu tô na pré-estreia, tô todo empolgado. Depois eu vi, assim, né? Depois eu nem vi. Não, já sabia o que esperar, né? Não, só caiu, mas teve bastante coisa legal depois, mas fiquei mais na minha, assim, não me empolguei tanto que nem pro primeiro Vingadores, que era um negócio diferente mesmo. Ninguém sabia o que esperar, mas o Pato, então, qual que é o seu filme aí que você, o último que você viu e achou foda pra caramba? Cara, eu vou um pouco na linha do Thunder, eu acho que o último filme evento mesmo foi o primeiro Vingadores, apesar de ter gostado do Soldado Invernal e ter me surpreendido muito com os Guardiões da Galáxia. Olhei. Guardiões foi foda. Esse daí realmente ninguém dava nada, rapaz. O Japão, pra encerrar a rodada aí, qual que é o último filme que você assistiu e você que você pulou na cadeira do cinema? Isso aí, porra! Jogou a pipoca falando do lado. Ah, cara, eu vou ser sincero, eu Guardiões da Galáxia, mais pela surpresa. Porque assim, Guerra Civil é tipo, é o que já falaram, já meio que já sabia mais ou menos que ia ser bom, então não foi grande surpresa assim. Mas Guardiões da Galáxia, tipo, ninguém tava esperando, tá ligado? Então, é tipo, muito bom assim, botar dois dedinhos no cu e ficar feliz, é isso aí. Só alegria com esse filme. Legal. Chupa DC. Chupa DC. Então, é muito, muito filme, muito. Talvez esteja tão priorizando a quantidade ao invés da qualidade. Exato. Priorizando o dinheiro. Mas vocês acham que o hype nos grandes filmes está derrubando? O hype está acabando com os filmes? Todo mundo espera. Eu acho que sim, toda também. Vez. E daí. Vingadores 2, eu acho que deu isso. Foi tão. Foi querer ser tão grande que chegou a, tipo, mano, não tem como ser maior que isso, tá ligado? É porque o primeiro foi muito bom e daí. É porque o primeiro foi esperando algo melhor ainda. Melhor. E não foi o. Não, se olhar, que nem os caras falam, não é tão ruim como tá todo mundo levantando. Tipo, não é o pior filme de todos. É um filme normal. Compara, né? É porque, tipo, ficou pior que o primeiro e porque teve o Soldado Invernal, que também é muito bom. Eu acho que o Vingadores 2 tá no nível dos Homens de Ferro lá, sabe? Uma coisa bem. Aquele tipo, monte é ruim, de. Mas é tipo. É um filme. Não sei. Parece que não brilha, tá ligado? Não brilha. Tem uns momentos ali do Visão, mas não. O primeiro filme tinha aquele. Coisa de reunião, não é? Juntar todos os personagens pela primeira vez e tal. E o segundo ficou muito episódico, né? Não, teve uma finalidade em si no universo. E o primeiro tem aquela coisa, parece que esse grupo não vai acontecer, né? Porque eles estavam ali. Todo brigando, né? Todo mundo brigando, daqui a pouco, lá no finalzinho que o grupo se formou, que foi teve uma construção assim, foda. Sim, sim, aquela cena que a câmera gira em torno dele. É. Formação dos Vingadores, né? Muito foda. O negócio é que o segundo filme também ele prometeu ser bem mais sombrio, bem mais, tipo, pesado, assim. É porque tinha acabado Dark Knight. O Soldado Invernal, né? O Soldado Invernal foi muito bom. Todo mundo ficou surpreso com aquilo. Ah, sim. Os próprios trailers, né, cara? Você via, tipo, o Tron lá todo erradinho ali, meio macabro. Você fala, caralho, que bagulho da hora, né? Mas aí que tá. Eu acho que é uma. Tem a fórmula dos filmes, que tanto se dizem, né? Tem a fórmula dos trailers. Que a Marvel vem fazendo isso: botar um trailer que parece mais sombrio e um filme que é mais solar, assim. Os filmes solos do Homem de Ferro, o segundo Thor, e chega no cinema é um filme mais leve do que o trailer promete. É, o Homem de Ferro 3 é o perfeito exemplo disso, tá falando. O mandarim e volanda lá. Nossa, pior que eles enganaram muito vendo o 3, né, mano? Sim, esses dias eu vi o trailer e falei, caraca, velho, o mandarim ficou muito da hora no trailer. Tipo, mano. Mas na hora, né? Nossa, mas eu achei legal isso, que eles fizeram aquele curta-metragem. Vocês chegaram a ver? O All Hail the King? Nada. É um curta-metragemzinho que saiu no Blu-ray do Thor, que conta a história do mandarim na prisão. É tipo um. Ah, da hora. É muito legal porque, tipo, mostra o mandarim todo, tipo, sendo respeitado na prisão, porque todo mundo gostou dele, tá ligado? Falou, nossa, faz aquela voz. E, tipo, ele meio que mandando tudo na prisão. Do nada, tipo, um cara chama pra fazer, tipo, uma entrevista com ele. Daí, tipo, fica desenrolando. Ele ficou falando, assim, sobre a história dele. Que ele era um ator, que ele só fez aquilo pra popularidade. Que ele nem conhecia, na real, os Nove Anéis. Daí mostra, tipo, o cara, tipo, que tava fazendo entrevista com ele. Começa a mostrar, tipo, a câmera que tá filmando a entrevista. Tipo, tecnologicamente virando uma arma, assim. Daí mostra no pulso dele a tatuagem dos Nove Anéis. Ele fala, assim, você roubou o nome de um cara, e ele quer ele de volta, ele começa a explodir tudo na prisão, assim, acaba, curta. Mas, Homem América, é tipo, é com Ben Kingsley? É com ele. Eita, rapaz. Chama All Hail the King, muito bom, bem curtinho. E o legal é que, vendo esse negócio, ficou claro, assim, que, tipo, existe de verdade no universo Marvel o Mandarim. Que, tipo, ele meio que roubou a identidade dele, ele foi, tipo, um Mandarim falso. Tipo, mas é que teve uma gente que ficou incomodando, porque o Mandarim, tá, que não é o Mandarim, que era caralho, a quatro, mas... Ele meio que quem é que se importa tipo, com o mandarim de verdade, sabe? Quem é que era fã do gibi do Homem de Ferro, sabe? Quem é que era leitor fã do mandarim como vilão, mandarim, foda-se, sabe? Ninguém sabia quem era. Todo mundo conheceu o Homem de Ferro antes outros filmes, a gente conheceu o Homem de Ferro pela Marvel vs Capcom, sabe? Verdade. E aquela merda, sabe? Porra, sabe? É meio foda. Mas eu achei legal que o jeito que a Marvel fez foi tipo, não é um erro, o cara tá aqui, ó, ele existe e é outro cara. Acabou, ele só copiou o nome do cara. Não é uma descaracterizar um Luthor, um Coringa, sabe? É. Tipo, o pessoal viajou nessa. O do Luthor, entre aspas, eles tentaram fazer igual, né? Falando sim, que o pai... Porque é o filhote, né? É o filho, e daí, tipo... É, ele fala... É. Se bem que tem, cara. Pra ver, a DC tá meio que tentando construir o universo dela todo no passado, né? Porque, tipo, o Batman tá velho atualmente. Então, tipo, se explorar o passado, o Luthor velho vai estar... O Luthor pai vai estar normal. Cara, mas eu não acredito nem um pouco nessa história aí. Filme do Zack Snyder sempre tem essa de... Porque sempre é uma merda e sempre vem alguém tentando inventar uma história pra justificar a merda. Porque não é. Porque aquele Superman assassino não é o Superman ainda. Não é porque aquele Luthor lá, aquele Luthor que não tem nada a ver, não é o Luthor, é o outro. Ah, se fuder. É, desculpa, né, cara? Como ele não é o Superman ainda, o cara tem 33 anos e ainda não. Vieram falar que não era, que era. Ele era assassino maluco daquele jeito, porque ele não era o Superman ainda. Bate no próximo filme. E quando foi ver, é a mesma merda, o mesmo lixo de personagem. Não dá pra o negócio é que eles deixam aberto pra falar assim, ah, qualquer coisa a gente explica depois, e aí eles coisa aberta. Por exemplo, quando eu levantei esse tópico na pauta, uma das coisas que eu ia falar também é falar do BVS, que eu acho que por ser heróis da DC, por ser Batman, Superman, Mulher Maravilha, foi ruim. Porque eu acho que se eles inventassem, sei lá, 3 heróis naquele roteiro, ficaria bom, eu acho. Não, cara, uma vez eu tava falando no Twitter, que eu falei assim, cara, se fosse Apolo e Meia-Noite, ia ser um puta num filme. No final, um deles não ia morrer, mas eles iam estar se pegando, tá ligado? Pronto, ia ter muito mais sentido essa treta de... Não, tipo, fosse aqueles clones, assim, aqueles clones bem bosta, assim, sabe? Que é o, tipo, dos anos 90, assim, tipo, aqueles clones, tipo, do Batman Superman, assim, fosse eles, assim, ia ser bom, eu acho, tá ligado? Porque tava tudo bem, tipo, está o ponto da pauta, né? O hype que tá derrubando os grandes filmes, ou é... Eu vejo um pouco diferente, eu acho que é a quantidade de filmes que derrubou o hype. Na primeira fase da Marvel a gente teve os filmes individuais e tinha todo o hype da como seria um filme juntando todos os personagens. Aí na segunda fase já tem muito crossover de personagens nos filmes solos e o segundo Vingador já não teve o mesmo hype que o primeiro. E o Batman vs Superman, cara, eu acho que... Teve muito que, hype. Eu acho que não foi hype não, cara. Eu acho que perdeu a linha do tempo, cara. Passou não, o time do filme ter uma relevância maior. Se o filme fosse lançado 5 anos antes, eu acho que teria uma relevância bem maior, assim. De um filme que junta o Superman com o Batman e a Mulher Maravilha, sabe? É que 5 anos antes a DC não acreditava nisso, né? Era o Superman no universo Superman e o Batman no universo Batman. Quando surgiu o Man of Steel já tinha ideia de fazer o universo. No próprio... Tinha por quê? Por causa do Cavaleiro das Trevas, ele tinha a ideia de colocar os outros caras. O que eu digo de que tava hypado, assim, era antes... Antes de sair o filme, tava, todo mundo acreditou que por um acaso poderia dar certo. Sim. Cara, no MDM, a galera ali dos... Uhum. Tava todo mundo falando que... Mas seria, é que tá, não, cara, o nosso público aqui, né? Uhum. Mas o público civil, cara... Ah, mas... Cara, o público civil gostou. Amou, cara. O público civil gostou. Veja bem assim, a primeira fase da Marvel, o público civil foi acompanhando os filmes também. Ah, sim. Uhum. E eles... Tem bastante gente que não viu, eu também, tem isso? Na primeira fase teve um filme, teve 2 filmes bons e 3 bem meia boca. Mas o público civil tinha a noção de que os Vingadores seria a reunião deles. Mas outra coisa, no da Marvel tem esse negócio de filmes, mas a gente que vê tudo. Se for ver o próprio amigo, o colega, essas coisas, tudo. Quase nenhum viu todos os filmes. Se o cara não for nerd, ele não viu. Ele fala, não, fui ver Vingadores sem ver esse filme, tá ligado? E nem precisa, mano. Só quando perder o assunto, eu acho que o do BFPS, cara, foi hype sim desde 2014, rapaz. Antes do filme lançar, mandou aquela cena pequenininha do Batman e do Super-Homem lá na Comic Con, cara. E dali explodiu, né? Tem isso. Eu acho que foi muito mais. Foi não, muito e mais... que, cara, a gente. O Batman e o Super-Homem são os heróis. Maiores símbolos de herói, cara. Os maiores super-heróis da Terra. É claro que vai ser hypado. Qualquer coisa que fizer deles vai ser esse. Assim. Qualquer pessoa. Cara, mas o Superman é, hoje em dia. E tem aquela brincadeira. Não, hoje dá pra abrir discussão que o Capitão América e o Homem de Ferro passaram por causa dos não, beleza, pode ter passado. Mas você fala pro. Tipo assim. Cara, não, desenho, pro público um geral é assim. Desenha um super-herói. Ele pro vai público... desenhar tipo um Superman, não vai desenhar outro. Chegar pro seu pai e falar, ele não vai conhecer tipo o herói da Marvel, mas conhece todos os Batman, Superman, claro. Que são bem mais famosos. Sim. Aqui tá, na época do primeiro Vingadores. Por mais que não tenha visto todos os filmes, pelo menos o Homem de Ferro e mais um, o público civil já tinha na bagagem, sabe? Uhum. E o que já era o mínimo pra ele criar uma expectativa do filme dos Vingadores, sabe? Uhum. E agora pro Batman vs Superman, teve dois filmes do Superman que não foram bem, que ele não viu, e o Batman do Nolan que ele viu que era outro Batman. Talvez ele já não criou uma expectativa grande de ver o Batman vs Superman. Uhum. O negócio do primeiro Vingadores é que foi o primeiro filme de super equipe, tá ligado? Uhum. Porque assim, a galera, muita gente que foi ver tem a concepção de que tipo, Vingadores é a Liga da Justiça de uma outra empresa. Às vezes acha que aquilo ali é a Liga da Justiça mesmo. Então tipo, a pessoa vai ver e fala, ah, puta, vou ver um bando de cara super poderoso. É, herói. Herói, cara, não tem... Aí, vai lá e vê. Eu lembro do meu pai perguntando cadê o Superman. Do nada ele viu, tipo, os Vingadores, cadê o Superman aí, pai? Não é. O hype do universo hoje, né? juntou um mundo de herói. Uhum. E aí acho que assim, depois que o pessoal viu o primeiro Vingadores, que foi ver os outros filmes solo, tipo, ninguém deve ter visto o Thor, tá ligado? Tipo, a galera caga. O Capitão América ainda, menos ainda. O pessoal nem sabe que aquele filme aquele último filme do Hulk do Norton lá faz parte da cronologia. E tem é, mas foi é, muito, é muito mais ou menos que faz, né? Tipo. Mas ainda assim, sabe? Então, eu acho que foi bem mais a questão de puta, juntou uma penca de herói, vamos ver o que vai dar isso aí. O pessoal tá trocando porrada. É mesmo, isso aí. Eu acho engraçado que, tipo, hoje o pessoal no trabalho tava passando um HD externo com o BVS, tá ligado? Tava passando, assim, isso. Tipo, quem que assistia, tá ligado? Daí, tipo, eu fiquei vendo, e daí é engraçado, tipo, eu que conheço, eu vi os caras acompanhando, os caras, caraca, mano, é um filmaço, um super filme pra você assistir em casa, com a família, pá. Daí eu fiquei pensando, assim, caraca, velho. Eu fiquei pensando, tipo, na real, pra eles deve ser mesmo, tipo, um filmaço, tá ligado? Pra, tipo... Não, mas... É, tipo... Tipo... É um entretenimento, é, Maria. Igual quando é igual quando você é criança e você assiste qualquer coisa que passa na televisão e você acha não, foda mas pra caramba. Eu acho que é meio que um entretenimento Velozes e Furiosos. É um grande blockbuster, ponto, independentemente de quadrinhos. É um Velozes e Furiosos. Tipo, o Velozes e Furiosos é um lixo. Tipo, é um lixo como roteiro, as coisas tudo, mas não é ruim. Você fica vendo lá. É tipo Transformers, assim, pra você ver pra se divertir, não é pra você ver pra você ficar pensando. Ah, obrigado, alguém falou. Transformers. Mas eu vou contar pra vocês, cara. Meu pai, ele é muito fã, ele já é velho, assim, mas ele é muito fã de daqueles primeiros Superman, assim, né? Que era Superman ainda. Uhum. Aí. E ele não curte no cinema, né? Mas quando lançou o Man of Steel, a gente foi no IMAX ver, cara, o velho, nossa, ele chorou, cara, de ver o Super-Homem de novo, fodão, e depois daquele, que teve o outro, um antes ali, que eu nem lembro como que era o nome. É o Superman Returns. Muito é, ruim, esse aí, cara. Foi muito, muito ruim, cara. Nossa. Aí esse aí, pelo menos, tipo, tinha porrada, tinha cidade destruída, voava loucão. Nossa, meu pai ficou muito emocionado, cara, de ver o Superman. Ele viu. Ele chorou. Ele viu. Man of Steel. Seu pai não foi emocionado, tipo, naquela cena do Returns, quando aparece o... Não, cara, do Returns ele ficou de cara, ele falou, nossa, que filme estranho e tal. Mas, cara, mas o Man of Steel, ele ficou, nossa, emocionadão, assim, cara, de ver o herói dele de novo, assim, tá ligado? Uhum. Mas mesmo que não tenha nada a ver com o primeiro. Com o Batman do BVS. Sim, muita gente falou, nossa, eu até acho que foi bom, ficou bom o Batman do BVS, vocês acharam? Cara, eu esse negócio dele no Natal, tipo, eu não acho isso tanto, mas... Tá melhor que o Nolan, né? Até parece que o Nolan tá vestido de Batman. Que o Bale com Batman. Ah, não sei, cara. Não, eu reassisti há um tempo atrás. Cara, é muito estranho, porque parece que ele nunca... Primeiro que parece que a armadura tá... que ele não cabe na armadura. Tipo, é muito magra pra ele. Na real, assim, de Batman pode não ser, mas de Bruce Wayne, melhor Bruce Wayne. Não sei. Persona, assim, aquela cara meio de psicopata americano. O negócio é mais a visão, porque, por exemplo, a visão do Batman do Nolan é mais que, tipo, o Batman é um ideal. Na visão do Snyder, o Batman é realmente uma pessoa, tá ligado? Ele é um justiceiro louco, ele não é um ideal. Eu acho que isso é o ponto de vista maior, assim. O Batman do Snyder, ele me agrada em certos pontos e me deixa com asco em outros, mas... Coisa vou recortar só a parte, vou recortar o áudio só de você falando que te agrada o Batman do Snyder. Fazer um instante botão. O Charmander foi editar. Qual que é a série preferida de vocês de super-heróis? Tipo assim, o Demolidor é o mais impactante, sim, mas eu acho que é o melhor, não. Olha aí. Qual que você acha que é o melhor? Jessica Jones, não? É melhor. Agora, Jessica Jones, tipo assim, comparando, tem um vilão que eu acho mais legal, a atuação da série é melhor, e como tipo uma série tipo fechada, assim, eu acho mais divertido. Porque o Demolidor, se você pegar, tipo... Eu acho que a Jessica Jones acertou mais que o Demolidor. Demolidor, tipo, o final da segunda temporada é muito ruim. Pô, aquele arco do Electro ficou muito bosta. É, eu acho que a metade da segunda tá bem mais ou menos. É mal... Eles fizeram, tipo, um começo da segunda, tipo, lindo. O arco do Chessy. O arco do ficou muito bom. Tá foda. Mas daí, tipo, o da Electro ficou muito escroto, tipo, ela morrer e voltar. Tipo, mano, que isso, velho. Eu não gosto disso também. É que, na verdade, eles botaram uns elementos que é muito de quadrinho. Mesmo, né? Essa parada de ter ninja sem rosto, não, genérico, de tudo isso. Aí eu fiquei, assim, só que... Não, pode falar, No último episódio, que tem as lutas com os ninjas, tava muito legal. Tava muito divertido ver ele lutando com os ninjas. Tô dizendo que o problema foi da Electra mesmo, aquele plot dela é de, tipo, ela ser caçada pelos ninjas, ela sempre ficar fugindo. Depois... Eu assisti essa série do começo desse mês pra cá. Na verdade, eu comecei na metade do mês passado a assistir a primeira temporada. Depois desse mês a assisti a segunda. E Demolidor. É minha série preferida. Se você vê só a primeira temporada, Demolidor é a melhor série de todas. Eu não odiei a segunda, mas... É inferior, realmente. Nossa, a segunda começa muito bem. Ela começa muito bem, realmente. Sim. Eu tô doido pra ver a próxima, o do Luke Cage, que vai ter no final do ano, e a do... Eu não levo muito a série. O Luke Cage eu achei que ficou muito maneiro na série do Jessica Jones, tá ligado? Homem. E ainda mais que tá rolando esse boato que vai ter uma parte da metade da série vai ser na prisão, velho. Mano, dá pra explorar muita coisa maneira. Racismo. Opa, vai ter sabonete no chão toda hora, então. Certeza. Delícia. Não, mas tem que ter um pouco de ódio, né? O plot do Luke Cage é quase todo na prisão, a história dele. Um monte de história importante. Tem que falar, mas aí seria no passado, né? Não sei, pode ser preso por qualquer coisa e ir pra lá. Falar pra vocês que eu nem assisti ainda a Jessica Jones. Que poderia encontrar o rei do crime, então, na prisão. Se ele for preso, no presente. Se ele estiver na prisão também, né? Esse foi o top da segunda do Demolidor. Foi a parte, eu acho que a parte que o rei apareceu na prisão foi sensacional. Sim. Foi legal. Sensacional. Eu acho que eles tinham que mesclar mais as séries. Por exemplo... O departamento de polícia podia ser o mesmo, do Demolidor pra Jessica Jones. O ruim do Jessica Jones é tipo, preciso de uma advogada, ela vai lá e chama a Trinity de novo. Tipo, mano, tinha um cara, velho. O Fog apareceu, não apareceu na Ele aparece em uma cena do último episódio, tá ligado? Isso ficou muito chato. Ele devia aparecer mais. Eu acho que vai aparecer, não. Porque no final foi o contrário, o Fog no final da Jessica Jones, não, foi o contrário. A chefe dela apareceu na segunda temporada. Sim, pode falar spoiler. É que o negócio da série do Netflix é que os roteiristas, tipo, a base é mais ou menos a mesma, só que os roteiristas são completamente diferentes. Tipo, os roteiristas não tem nada a ver um com o outro. Então, tipo, é meio complicado. E tem a treta também então, da Disney não permitir, um monte de coisa. Sim. Outra coisa que eu achei maneiro é que no Jessica Jones teve, tipo, entre aspas, teve já, tipo, criação do universo. Tipo, já tinha o Luke Cage lá, eles já falavam do Demolidor, então, tipo, meio que já tinha, tipo, mais coisa que o próprio Demolidor. O Demolidor era fechado Homem América. Tipo, no final dessa segunda temporada, o Fog vaza, eles estão brigados, eu acho que o Fog vai agora pro entregar lá o... Não, ele foi. Aparece ele indo pro... Você não viu o Jessica Jones, ou viu? Eu vi, rapaz, só que eu tô lembrando muitas coisas. Então, é o mesmo consultório, parece que é a chefe do... que aparece o Jessica Jones lá, Trinity. O Fog vai trabalhar nesse escritório. Então, o próximo é o Wake, né? A minha série favorita, que eu tô assistindo ou que eu já assisti? Pode ser que tá assistindo, o que você quiser. Bom, no, preferido assim, não consigo pensar numa. Acho que o The Mollas tá bacana. Gostei da Jéssica também. E o... Jéssica. Tô ansioso pra ver o Luke Cage e... O Justiceiro. Nas da DC eu só vi o piloto de cada um. Não quis ver Gotham. Como Deus manda. Nossa, eu vi Gotham quase inteiro, velho. Tenho vergonha. Antes eu via o Smallville, assim, né? Mas... Eu gostava da Lois Clark, aquela eu achava foda pra caralho. Era demais, sim, cara. Era muito legal. E o aquela era sensacional, putz. É porque vocês são velhos. Superman era tosco, mas a série era bacaninha, assim. Tipo, eu tinha saído da infância, assim, era bacana. Eu gostava de ver. Era legal no último. Passar de noite, casal cara. Fez uma arte. No último episódio eles acham um bebê lá e eu tô esperando até hoje pra saber que diabos era aquele bebê. Lembro que na última temporada a Lois ficava com superpoder, ela virava Superwoman lá e tipo, ficava salvando e o Clark ficava em casa. Era muito engraçado aquele episódio. Então, o... Ainda assim, chupa descer. já dizia eu. Então, Thunder, sua série preferida aí que você gosta? Então, minha série da Netflix preferida, os super-heróis. Sua série da Marvel. É isso, direto. Não, na real, eu curti muito o Demolidor, primeiro. O segundo ainda não terminei, mas a Jessica Jones eu achei bem diferentona, assim, bem legal pra, sei lá, a construção toda então, dela, assim, foi Jessica muito Jones, boa. Eu acho que é diferente. É que é diferente, parece que você tá vendo outra coisa, assim, tipo, caralho. Sim, é um negócio meio louco, assim. Do nada volta a virar herói, desse caralho, que legal, velho. Tipo. E é bacana os gore daquela série também, nossa. Tem umas coisas bem chocantes. Mas as lutas são péssimas. Não tem luta? Aquela cena do bar, cara. É a coisa mais deprimente que eu... Mano, é pior que você nas coreografias do Batman. Não, é porque é o Luke Cage lá, né? Tipo, ele só tem sobreforça, porque o Demolidor não tem treinamento. O Luke Cage não tem lutar, ele só vai, tipo, empurrando os caras. Tipo, mano, ele é, tipo, forte. Não eu tem... acho que a Jéssica também não é lutadora, sabe? Ela não é. Ela é porradeira, assim, mas não... Não, mas ela tem sobreforça, né? Tipo... Tapa na cara do Batman. É, ia ficar ridículo se fosse tapa na cara. É que não dá pra comparar com o Demolidor, que é um ninja, né? Ele teve treinamento com sticks e tal. Mas vamos ver o que vai desenvolver aí. Eu acho difícil ter, assim... Nossa, não, sei, não sei o que imaginar de uma outra série da que vai ter segunda temporada, né? Ou não, vai, Jessica Jones. Vai. Estão falando que vai ter, eu não sei se vai ter, não. Eu acho que não vai ter, não. Eu acho que eles vão fazer só... Eu tá acho confirmado que o queijo. Eu não sei, pode ter pra porque mim. A história do Rei do Crime, assim, do Killgrave lá, foi muito legal, cara. Não mas tem um monte de outras histórias, tem mais inimigo, né? Tem umas coisas chatinhas, tipo, eles esticaram muito a coisa do Killgrave. Ela podia ter resolvido ele assim, bem antes. Isso ficou estranho. Ficou meio enrolado aquilo ali, Sabe? Eles esticaram demais, assim, o coisa que pode ser. Ficou vendo ela muito humana, para tipo, não vou salvar essa pessoa, tá ligado? Daí depois que uma morre a última, ela fica, não, vai se foder. Ou só uma coisinha aqui, eu não tô levando nada pra essa série do Punho de Ferro, porque a Netflix ela é péssima em efeitos especiais, e eu tipo, tô com muito medo de virar. Punho de Ferro não tem efeitos especiais, tio. Punho de Ferro. Não, mas o soco lá, rapaz. Dá um soco, não precisa ter efeito. Tem um monte de quadrinhos. É só fazer um shoryuken. Dá um shoryuken, é isso que... Não, mas tem uns quadrinhos do Punho de Ferro que não tem efeito em poder. É tipo o Hadou Shoryu lá. Tem um lance da origem dele. Pode ser. Vai não precisar de cor, não. Vai ficar chroma key estilo MRG, cara. Não. Acho que vai ficar estilo... Jogo de PS2. Que nem tá o trailer agora do... Feiticeiro Supremo, qual que é o nome dele? Doutor Estranho. Tá ficando aquele estilo. Porque eu tenho medo. A primeira temporada de Demolidor, o Demolidor tem alguns poderes assim, esses especiais, mas é fácil de. A visão, só botou um blur vermelho lá e já. Pra quem é fã, sabe que ele percebendo, né? Sentindo a pulsação alta, etc. Mas isso aí foi bem. Jessica Jones deitando naquela hora do super pulo, achei uma merda. Mas eu tô com medo. Faz sentido. Não achei mais não. Cara, eu. abri umas aspas aqui, já que o tema é filmes de super-heróis, mas vocês estão esperando alguma coisa do filme do Doutor Estranho? Vocês acham que vai ser bom? Eu acho, que vai ser bom mesmo. Eu tô esperando. Falei, O elenco é muito bom, cara. Mais ou menos. É o melhor elenco se bobear da Marvel. É o maior elenco mais pesado. Na mesma expectativa do Homem-Formiga, assim. Se for bom, vai ser bom. Eu, as esperanças que eu tinha no Esquadrão Suicida, que já foram esmagadas, elas foram pro Doutor Estranho, rapaz. Eu acho que vai ser muito bom. O Esquadrão, eu lembro que eu tava muito apilhada. Eu comecei a ver todas as coisas mostrando. Mano, eu tô vendo, o Coringa vai estragar esse filme, velho. Vai ser uma droga. Merda, cara. Não, merda. Ruim não vai ser. Tem muita coisa boa no filme pra ser ruim. O problema é que, cara, mano. Tem muita coisa boa pra ser ruim. O Batman vs Superman foi, cara. Não sei. Não, vai ser melhor que o BVS. Isso é certeza. Qualquer não. coisa, cara. Eu acho que o filme vai ser de mais ou menos pra bom, sabe? Eu também tô achando. É que o Coringa tá muito ruim, velho. Eu acho. Eu não tô gostando do visual do filme. O visual do filme tá muito carnavalesco, uma coisa muito estranha. É filme de adolescente. Não acho não. Na real, assim, não. Se você passar 3 horas da teta do Guinho, do Polvo Aranha, é melhor do que o BVS. Sim, qualquer coisa. Mas o do Esquadrão Suicida. BVS é nota 6, não é um filme tão. Não, não é tão ruim. Vê só nota 5, assim. É tipo. 5, é. Vale assistir, não é tipo um filme inútil, assim, nunca vejo na vida. Ação estendida, cara, ela. Alguns pontos ficaram muito ruins no filme original, ela ajuda um pouco. Tipo, a questão do quando o Superman morreu, tipo, não apareceu a cena da mãe dele chorando, tá ligado? Só apareceu. Aí na versão estendida aparece. Ela lá chorando, falando pra noite. Então, eu recomendo, cara. Mas não muda tanto o resultado, não. Só coloca algumas coisas assim pra explicar, mas não altera a minha nota. É, cara, sabe a sensação que eu tenho quando alguém fala que recomenda a BVS? Tá ligado o vendedor de crack na porta da escola? Tá ligado? Aqui, ó, isso aqui é bom, cara, hein? Mais lamentável que, sei lá, dizer que o filme ficou, melhor, não sei o que. É esses lamentáveis que estavam falando esse dia. Que viram o filme e estavam pedindo desculpa por ter xingado o Snyder, isso aí é muito... Cara, que merda, cara. Que foram pro Twitter pedir desculpa pro Snyder. Nossa. É ser muito lamentável isso aí, cara. Que... Na moral, se o cara pede desculpa... Sabe? É muito legião dos lamentáveis. Mano, se o cara ele pede desculpa por ter que pagar pra ver o filme completo, ele merece apanhar, velho. Porque puta que pariu, ele pagou 2 vezes pra ver o filme, vai tomar no cu. Não dá pra acreditar uma pessoa assim, cara. É perder a fé na humanidade, velho. É você. É barbárie. Gasta internet pra baixar aquela merda. É que nem se ler o roteiro original do quarteto do Joss Frank. E for muito bom, aí você tem que pedir desculpa, né? Cara, a DC, o universo cinematográfico da DC é o Brasil dos filmes, cara. É o universo da manhã. Sempre o próximo vai ser foda, sempre. É o Moisés. É o Moisésinho. Não consegue. Ah, oh, o Badernista. Badernista. Chupa descer. Não. Chupa descer. Não. Não. Chupa descer. Não. Chama o cara pro Badernista. Mas bola jogo rápido com o Badernista. O Badernista, qual que foi o último filme de herói que você se empolgou? Qual será? Não vale, se falar BVS, vai ser expulso do real. De verdade, verdadeira mesmo? É, sem personagem, sem zoeira. Sem personagem, o cara já é o personagem. Não, aqui é o fake, o verdadeiro é o que escreve, né, MDM? Cara, acho que verdadeiramente empolgado, o primeiro Vingadores. Chupa, descer, mas não porque é bom, é porque aquela coisa, né, de moleque, lembra o Gibi Miliano, das coisas menos prováveis do que eu achei que ia ver no cinema, era um filme dos Vingadores, então, pelo esquema de ser gibizão. É, realmente, empolgou mesmo. Mas não, assim, é tipo uma um rolê no, na roda gigante, entendeu? Vale o passeio, é divertido, mas depois... eu revi esses dias no Netflix, assim, e não tem aquela coisa de ver no cinema, sabe? Parece um Power Rangers, assim, sabe? Não, foi emocionante o dia lá. É. Não é nem o melhor da Marvel, mas... Não. É que deu uma sensação de voltar a ser criança, assim, né? Vendo filme. Exatamente, isso aí mesmo. É. Ver o gibizão na tela. Né? E você acha que o hype tá acabando com os filmes de herói? Pô, acabando. Hype não acabou porque do grande público, assim, financeiramente, acho que tem muita lenha pra queimar ainda. Basta ver que um personagem bosta igual a Deadpool faz fortuna no cinema. Uhum. Tem a demanda. 5 de 10. 5 de 10, né? Eu não vi, mas acho 5 de 10 exagerado. Tá aqui pra ver na fila de um monte de filme, mas não. Não vi, não gostei. Né? Eu já sei o que eu vou ver ali. Eu levantei esse ponto do hype porque eu queria mesmo provocar o falarem de BVS, porque eu acho que deu isso no BVS. Do hype estragar o filme. Ah, então é a expectativa da galera, né? Hype, os caras achavam que nojo, eu acho que o apelido do Snyder é hype. Os caras fizeram um filme difícil, né? Com sérios problemas. Eu não acho tão ruim quanto pinta, mas é um filme difícil. Pra quem não é iniciado em nada... É difícil. E aí tem mais uma crítica especializada. Boa parte dela é público, né? Os caras já assimilam a fórmula da Marvel como filme de herói. Qualquer coisa que saia um pouquinho da curva, os caras já não... E aí o Snyder não facilita a vida da galera. Acho até que foi um meio de desserviço, né? Porque se tivesse acertado a mão, sendo diferente, os caras, sombrio. Podia ser sombrio, mas podia ser um filme mais meio montado. O do Nolan era também, né? As atuações não são ruins. O problema é ritmo, o problema é montagem. Se tivesse dado uma enxugada no filme, poderia... Agora, tinha um puta hype porque é o Batman Superman, né? Então, então é que nem eu tava falando que outros personagens seria bom o filme, eu acho. Acho que se fosse outro personagem, ninguém nem ia ver. No mesmo nível de orçamento, tudo. Essa é a mesma coisa, só que ser outro personagem. Não sei. O grande apelo do filme foram os personagens. A galera defendeu porque eram esses personagens. Não sei. Porque pode ser que nem ia levantar o ponto de ser ruim. Porque, tipo, provavelmente pouca gente ia ver já. Teria menos coisa em jogo, né? Agora, se eles fizessem um filme com esse orçamento, ia ser muito pior. Se tivesse um filme mais barato, aí tudo bem, né? É muito complexo. Supremo. Do que adianta o filme ser caro se a qualidade do roteiro é barata? Mas é o investimento, né? Mesma coisa, Deadpool, os caras não gastaram nada, né? Foi um saco de pipoca, o cara lá deve ter feito de graça, o Ryan Reynolds, que ele ama o Deadpool, assim, tem pouco em jogo, entendeu? O cara gasta 300 mil pra fazer, sei lá, deve ter feito uns 800, não deve chegar, sei lá, que tenha feito 800, 700, porra, puta investimento. Agora, isso é a China. 300 não, né? 300 foi o BVS, os caras devem ter gasto 100 conto. Foi 50, e muito menos em jogo, né? Não tinha um peso do universo cinematográfico em cima deles. Os caras não tinham que preparar nada, era só fazer todo mundo em pânico de super-herói ou algo do tipo. Bora lá, né? Agora, se BVS fosse, não tivessem gasto muita grana, talvez se fizesse metade da bilheteria que fez, teria sido ótimo. Mas tinha muita coisa em jogo. Boa parte foi o Ultra também, pagando ingresso. Pô, foi. Foi lavagem de dinheiro. Só eu vi 18 vezes pra garantir. E boa parte foi garantir que aquele tweet do Ultra fosse retweetar todo dia no DM, né? Vocês lembram quantas vezes o Ultra assistiu Batman Begins no cinema? Olha aí. Não sei, acho. BVS, acho que ele viu umas 3 ou 4 vezes. Batman Begins foi no 7. Caramba. Eu não tenho muita paciência pra rever nada mais de uma vez ultimamente. Então, mesmo que eu acho do caralho, Mad Max, acho que foi o último filme que eu achei legal, eu fui rever agora. Mad Max, eu fiquei com vontade de rever, mas eu. Aluguei, né? Logo que saiu a versão. E nunca assisti. Tava vendo esses dias na madrugada aí que tava passando, peguei pela metade e assisti. Eu aluguei a versão 3D porque eu queria testar a TV 3D aqui em casa. Eu achei mais legal, velho. Não, é um puta filme, mas aí é velhice minha, entendeu? Uhum. Vejo uma vez, já tá bom já. Qual que é a sua série de super-heróis preferida, rapaz? Hoje é o Flash, né? Acho que é mais divertida, assim, mais compromissada. Os caras conseguem colocar. Oi? É que na recomendação nossa foi só tipo Demolidor, Jessica Jones. Ah, é bem feito e tal, mas assim, eu gosto mais do Flash, que é bem o clima de gibi, a mesma coisa É porque me empolgou nos Vingadores. É porque é divertido, aquela coisa dark, e eles babaca, né? E eles usam muito. Não, é que eles usam muito conceito de quadrinhos mesmo, sabe? Tem os episódios que são sofríveis, tem os episódios que são muito legais. Os últimos dessa última temporada, eles são excelentes. Nossa, eu lembrei de uma série de super-herói que eu vejo e eu fiquei com vergonha de mim mesmo. The Powers, né? Não, Agents of Shield. Ah. Tentei ver quando começou, mas não dá. Essa eu larguei no piloto também. Gotham também não dá. Não dá. Gotham vi tudo também. Eu vi até o episódio do cara do balão lá que expira o Batman, aí eu falei, mas parei. É legal, porque essa série, quatro episódios. O começo de Gotham eu acho bem legal, velho. Ele consegue construir um universo bem legalzinho, assim, bem simples, pá. Acho que é o quarto episódio que tem o vilão justiceiro lá que pendura as pessoas no balão. Uhum. Puta, aquilo ali não dá, cara. Vocês já pararam pra pensar nessa... Tá, tem essa... É óbvio, né, que tem essa coisa da Marvel ser mais gibizão no cinema e tá sendo mais dark no Netflix. E a DC é o contrário, né? A DC é mais de visão, as séries e tal. Só que o que a DC tá usando no cinema, a Marvel pegou com o Demolidor, que acho que é... Não sei se o termo é correto, tô inventando agora, que é a millerização, né? Que é essa coisa que o Miller trouxe pro super-herói, né? Que o John Byrne odeia, que o Brian criticava quando saiu. Pro Brian e o... Grant Morrison também, O Brian e o Watchmen é uma bosta, sabe? É uma ofensa aos quadrinhos, ao super-herói. Não, mas faz sentido no ponto que o Batman, que é um personagem consagrado ao Frank Miller, dito ritmo no cinema, e o Demolidor, que também é consagrado ao Frank Miller, dito ritmo nas séries, né? Então faz muito sentido. Sim, não, e tem do Netflix e o Demolidor do Miller. Uhum. Tem também a questão de que o Netflix é um canal fechado e pago, e as séries da Warner elas passam em canal aberto, né, cara? Tem isso também, você não... E as séries da Marvel Netflix são três filmes grandes, né? Um emendado no outro, sim, é um projeto fechado. Hoje não tem muito isso da série de TV aberta, não, de infantil. Tá aí os da CW, eles não são não é um canal aberto lá, mas é um... A parte dos Estados Unidos, ele atende a cabo lá, é muito popular, e outra parte eles acabam passando em canais grandes lá, que não é do CW. E a CW já tem o perfil de ser público teen, né? E outros caras, vamos lançar a série do Flash. Pô, eles lançam e torcem pra terminar a primeira temporada, né? Não é fechado. Os caras vão se virando nos 30, entendeu? No meio, se não der audiência, os caras vão lá e cortam essa porra aí. Por aí, né? Igual aconteceu com o Constantino. Que aí passava, acho que na ABC, ABC. E aí era um canal aberto mesmo. Ah, não é, ele não fazia... Não era nem tão ruim a audiência em comparado, mas pra TV aberta era uma bosta. E até a série foi bem, até onde assisti. Não dá pra comparar com os quadrinhos, mas a série até que achou seu caminho. Quando parecia que ia melhorar um pouco, cancelaram. Falando nisso, alguém tá assistindo o Preacher? Primeiro. Preacher eu tenho visto, não vi o dessa semana. Mas até o sexto... Tem gostado? Tá no sexto? Gostei. Tá no sétimo, passou o sétimo. Caramba. Eu já aluguei aqui, mas não deu tempo, porque eu saí pra beber hoje e eu ia ver hoje. Já tá em qual parte da HQ a série? Ah, tá no comecinho ainda. Eu Preacher eu não li, eu li muito picado também, quando saía todo cagado. Mas, cara, o Preacher não vai seguir a... Não, mas não tem como, né? Então vai todo mundo preso. E o... Eu assisti o primeiro episódio só, mas eu não gostei muito do jeitão, não. Melhora bastante, mas se tem expectativa de ver o que você vê nos quadrinhos, esquece, não vai rolar. Falando em série bosta, vocês viram o Powers, cara, de quadrinho também, do Bendis? Já saiu? Saiu, já vai na segunda temporada. Já tá na segunda temporada, mas eu não vi, não. Eu vi até o quinto episódio, não dá, não, cara, é muito ruim, a ideia é muito bacana. É que era de comédia? Bendis é super estimado. É de comédia, não, né? Não, é mais ou menos, mais né? Mais ou menos. Tem uma da DC que vai chamar Powerless, acho. É. Então, mas essa é outra coisa. Essa é comédia mesmo. Se passa no universo DC. Essa aí vai ser bem ruim, velho. Tem cara, vai ser bem ruim. Essa tem chance de ser ruim, que é bom, né? Foi engraçado, então, beleza. O Powerless. Uma que foi em TV aberta e foi diferente, né? Pegar o hiato foi a Agent Carter, né? Não vi. Agent Carter foi uma minissérie, tipo, minissérie mesmo, né? Foi no Netflix, para Netflix. Sim, a primeira é bacana. Ficou bastante. Ah, vocês viram que tá? Eu assisti dois episódios, achei mais ou menos, eu não achei tão achei bonzinho. Vocês viram que o Agent Carter vai voltar no Netflix? Bem provável. Sem censura agora. É que hoje em dia, muita gente, e é o meu caso, não tem mais paciência de ver série de 24 episódios, sabe? Eu também não. Sim, é, claro. E falta tempo também, né? Ah. É muito velho esse estilo de 24 episódios, não dá mais pra rolar hoje. Não, e ainda mais que é coisa de super-herói, que não é tão caso da semana assim, igual poderia ser. Então você tem que ter uma continuidade, isso tipo, não é muito atrativo, assim. Uhum. Você não consegue convencer ninguém a assistir uma série dessa. Não, e é muito filler. Chega, os três primeiros episódios são uma coisa bacana, aí depois tem o final da temporada que é bom, e o meio que é só episódio da semana, vilão da semana, sabe? Não, Flash começa assim. Nossa, Flash sofre disso em alguns momentos. Lembra do Smallville, com aquele monte de adolescente afetado por meteoro, que saco. Eu acho engraçado que o Arrow tinha isso. Arrow, acho que é a série que mais mudou as coisas, né? Tipo, a primeira temporada é tipo romance, a segunda temporada tenta fazer negócio assim. Cada temporada é um negócio. Não, na primeira ele é o Batman. É que o Arrow foi o primeiro. A primeira tem menos romance do que as atuais. É muito aquilo ali, né? Eu lembrei agora, vocês viram o Legends of Tomorrow ou não? Eu vi também inteiro. Eu vi um episódio, eu falei... Muito irregular, mas é... Eu achei muito baixa renda, me incomodou. Até que não, mas a Era de Prata, se o Flash incomoda, já que acha que é muito camp, assim, muito... É muito mais ainda. Então, a série eu fico olhando... Legends of Tomorrow é... Igual Flash, não vi diferença. Não, ele é um pouquinho mais... Ela força um pouquinho mais a barra na ingenuidade, digamos assim. Mas dentro daquele universo que construíram, até que funciona. Tá? Agora, Arrow tá um cagalhão perdido aí há 3, 4 temporadas. Arrow você não salva quase nada. Não sabe o que é até mas hoje. Mas não era assim desde o começo? Não, ficou mudando, Arrow. Não, a segunda temporada eles abraçaram o gibizão, né? Aí teve um monte de crossover e tal. O X-Men. Na terceira voltou, aí na terceira ou quarta, sei lá. A última ele vai e volta, fica naquela punheta feliz, não sei o que lá. Ela toma um tiro, fica. Cadê ele? Morreu, roda, dá dois episódios, ela voltou. Volta. Ele caiu do negócio lá, morreu, voltou. Na moral, o Arrow tá em qual temporada agora? Acho que é a quarta. Quarta. Acho que acabou a quarta, né? Acho que sim. Não sei porquê, mas Arrow tem a impressão de que tem, tipo, muito mais tempo do que ela tem, tá ligado? Pra mim, Arrow surgiu em 2009, tá até agora, e tipo... Surgiu em 2010, não foi? Acho que é 2011, acho. Uhum. Achei que nem The Walking Dead, Walking Dead 2010 também. E, Pão, Corvo, o fato também do Flash ser um spin-off que ficou maior que Arrow, aumenta essa sensação, né? Tipo, eu falo assim, caralho, essa série, você olha e você fala assim, puta, a série vai ter 5 temporadas. Parece que ela tem umas 7, 8, tá ligado? Querendo ou não, são 2, 3 anos a mais. E é um tempo que você fala, caralho, mas não é. É meio estranho, sei lá. E Flash se beneficiou que já começou meio com um aprendizado dos erros de Arrow, né? Então os caras já foram numa linha e estão seguindo até agora. Não tem episódio mais fraco. Agora, Arrow tá perdido. Eu assisto por questões, né, de sou um verme mesmo, mas não dá não. Tem gente pior, Badernista. Eu assisto Agents of S.H.I.E.L.D. até hoje. Nossa, é pesado também. Nossa, pesado. Cara, eu nunca consegui ver, velho. Eu vi uns 3, acho, depois não deu. Aí falam que melhora depois do Capitão América, fica, né? Fica legalzinho. Mas aí vai ver 70 episódios pra melhorar e depois piora de novo, vai falar, deixa quieto esse negócio. A gente gosta, não sei, se é um... Olha... Toda forma de prazer é válida, né? Se a pessoa... Beleza, mas... Já dizia o poeta. Já dizia o poeta. Filósofo. tá ligado? É, vocês acham que tem uma receita pra um filme de sucesso? Tem coisas que, se o filme fizer, vai ser sucesso sem nenhuma dúvida? Cara, eu não sei falar como, mas eu posso citar um exemplo aqui. Pode? Pode ser? Pode ser. Batman, cara. Alguém, eu cito esse exemplo sempre. Quando alguém vem me perguntar como fazer um filme perfeito de Batman, pô. Asilo Arkham, cara. Joga o Batman no asilo e ele enfrenta até chegar no Coringa. Falando do jogo em si, não da HQ do Morissette. É, eu enfio o dedo no... Mas já é infilmável, né, negócio. Mas, cara, o jogo é melhor, tipo, joga o Batman lá e... É, o jogo, os caras seguiam o filme mesmo. Massa velho total. Sim. Quase certeza que estourar no norte a bilheteria. Sim, cara, eu acho a melhor forma... Ah, a fórmula no geral não adaptar tudo. Outro exemplo aqui, o Dick Tracy. É uma adaptação muito, muito fiel do quadrinho, mas... Putz, 10 pessoas viram o filme. Tem o trauma desse filme aí, que eu tinha Mega Drive na época, o único jogo que eu tinha era o do Dick Tracy, que era caro e só deu pra comprar, e o jogo era horrível. Então... É, mas não fazer muito fiel ao HQ, ter a pitada própria, igual Guerra Civil, que não é um totalmente, igual é outro exemplo, mas eu... É que nessa época os caras ainda não, a Hollywood ainda não conseguia fazer filmes de super-heróis bons, assim, sem ficar galhofa, sabe? Não. Eu não revi recentemente, talvez seja tão ruim hoje em dia pelo lado galhofa, mas na época... Eu acho que o primeiro filme bom de quadrinhos que eu assisti nem é um filme de quadrinhos em si, que é o Darkman, do Sam Raimi. Pô, né? Esse filme é bom, quer dizer, eu tenho a impressão que era bom, né? Não sei se é bom ainda, era foda, quando eu assisti era bom. Era com o Lion Nelson, não era? Lion Nelson. Homem América, então, é uma fórmula para um filme fazer sucesso. Heróis conhecidos. Pode pegar todos os negócios da Marvel. A maior parte de heróis conhecidos vai bem. Primeiro Homem de Ferro, que ele era desconhecido, né, no caso. O Homem de Ferro era só a Marvel vs Capcom. O Guardiões, o Homem Anta, o... Qual que é o outro que esqueci agora? Ah, tem um monte de exemplo que eu tô esquecendo. Ah, Guardiões da Galáxia, o Guardiões. O próprio Deadpool, que... Não, o primeiro Vingadores, que é... o Vingadores. Vingadores era a equipe B, tá ligado? Era herói bucha, tirando o Hulk, depois... tá ligado? Era o que sobrou pra Marvel pôr no cinema. Mesmo, Homem-Aranha já tava com a Sony, o cara e o X-Men tava com a Fox. Só Batman, Superman e Homem-Aranha são o primeiro escalão, né? Vocês acham que algum próximo filme da DC vai dar bem? Vocês estão afim de ver algum? Só se demitir o Snyder. Esse Cineverse da DC é ridículo. Cineverse? Não, mas vocês não estão com vontade de ver a Liga? Eu já tenho o filme da SBT, desculpe. Essa liga da SBT é melhor que quase tudo que a Marvel já fez. Vocês não estão nem curiosos pra saber o que aconteceu? Eu quero ver a Mulher Maravilha, tô curioso pra ver. Mas eu acho uma grande cagada eles colocarem o Darkseid logo nesse. Eles não vão colocar. Eu acho meio estranho, é porque. Não, vai ser um general dele lá. Vai ser um outro personagem. Não, mas não é um lado que ia ser tipo parte 1, parte 2. Não, agora é filme independente. Vai ser filme independente. Era isso aí mesmo e vai ser filme independente agora. A Marvel ia ser, que tinha tudo. Vingadores também. Vingadores 2 também não era como se fosse dois filmes, uma história, não. Agora vai ser independente, os caras. Ok. Mas o que eu acho meio estranho é que vai ficar três filmes que são meio que de introdução ainda, né? O Homem de Aço, Batman vs Superman e a Liga, porque. Parece que ainda vai formar alguma coisa para estabelecer um universo, sei lá. Mas os caras estão correndo atrás do tempo perdido, né? Eles vão... Mas é meio irônico, né? Porque eles começam logo com... Tentam furar o caminho, né, que a Marvel fez, com filmes de introdução de cada personagem. Só que eles acabam fazendo três filmes que é para introduzir também. O problema do... Um dos problemas do BVS é essa responsa, né? Problemas do BVS, uma das vantagens que a DC tem em cima da Marvel. Uma das vantagens que a DC tem em cima da Marvel é que ela não precisa introduzir personagens. Todo mundo já conhece Batman, Superman. Elas podem só colocar na tela e o pessoal já entende. Não, e cara, eles estão usando muita parada de espaço negativo. Tipo, isso aí, puta, já aconteceu, qualquer hora a gente conta. O negócio é que eles vão, pra mim, assim, lança tudo, vai lançando, e daqui a 20 anos, quando algum idiota for ver tudo de novo, aí ele vê na ordem, tá ligado? Ele faz a ordem dele lá e vê e pronto. Uhum. Porque, ninguém puta, importa, eles, na cara, real. Ele, não, eles vão lançar filme do Cyborg em 2020, tá ligado? Então, puta, foda-se, vai lançando e a galera vai ver. Será, tipo, será que em 2020 vai ter mercado ainda? Então, eu acho, cara, acho que sim, então, acho que sim. Dos filmes que vão lançar nessa época, eu acho que eles vão mudar tudo. Eles só anunciam desse jeito pra só guardar a data pra eles. Olha, eu fiquei empolgado com o Capitão América porque eu queria ver o Homem-Aranha de novo, sabe, no, na Marvel. Mas agora eu já não tô mais empolgado com filme de super-herói, sabe? É, eu também. Eu acho que o gênero tá longe de saturar, mas eu já tô meio de saco cheio. Então, quem vai ter saco pra ir no cinema ver o Cyborg, sabe, ver o Aquaman? Já pararam. Já pararam de pensar que vocês, a maior parte dos filmes que você tá afim de ver normalmente são filmes de herói novo, tipo, sei lá, o Doutor Estranho, esse filme que você não viu no cinema? Sim. Agora você chega e faz, tipo, porque Vingadores. Também dá a ideia que vai fugir um pouquinho, né, do lugar comum que vem sendo até agora. Uhum. A única coisa que eu li do Doutor Estranho foi aquela minissérie com o Doutor Destino. Com o Doutor Destino. Muito bom, pô. Só uma coisa aí que o Eike falou é que, assim, vai ter público, mas o público não significa que vai ser a gente, tá ligado? Porque eu também pensei assim. Fala assim, puta, mano, será que eu vou ter paciência pra ver? E aí eu falo assim, ah, mas foda-se, tipo, vai, eu tenho um irmão que é 20 anos mais novo que eu, meu irmão vai ver, tá ligado? Ele vai gostar dessas paradas. Tipo, eu não preciso ver, tá ligado? Eles não estão esperando eu. Não, mas o problema não. Tá, tem a questão Marvel DC, né? Tem o. Que, sabe que a Marvel já é um. Eles falam que é como fosse um brand, né? Como fosse uma Coca-Cola. É uma marca já. É, você sabe que vai sair alguma coisa bacana dali, ou mais ou menos, né? Meio que Pixar, né? É, por aí. Mas aí tem umas Fox da vida que vão lançando umas porcarias. Daqui a pouco eles lançam um Deadpool, pode esperar um Wolverine, pode esperar um X-Men ruim. Eles lançam um Quarteto Fantástico ruim, sabe? Que depois o pessoal que um público civil vai ver um Quarteto Fantástico, pá, esse filme de super-herói é uma bosta. Generaliza logo. Sim. Mas eu acho que até o público civil vai ser o último que vai sentir isso aí. Sim. É. Os caras, tudo é novidade, né? Não é igual quem lê gibi há 20 anos que já viu. Eu acho que muito se compara com outras ondas que tiveram no cinema, né? Faroeste, né? É, Faroeste. Musical. Até, isso, a épico. Musical nem tanto, épico, não, da. Filme de Brucutu, que é exatamente. Depois do Independence Day, teve filme Catástrofe a rodo. Depois do Senhor dos Anéis e Harry Potter, filme de fantasia a rodo. É, aí veio o Transformers, aí filme. Sim. Filme bosta a rodo. Mas é que tá, nenhum deu bilhão. Super-herói tá dando bilhão. Essa é não, mas essa cauda longa, de todo sabe mundo quem querendo também deu pegar bilhão, essa ele receita, mesmo. É, isola ele matou o gênero. Bilhão, né? Ele matou um bilhão. Esse número tá certo mesmo. Cara, eu vou fazer uma previsão aqui, vai ser. Eita. Porque, veja bem, os filmes de super-heróis só fizeram sucesso por causa que coincidiu com a modinha nerd. De repente ficou legal ser nerd ficou legal, cool, né? Cara, então, quando essa modinha começar a acabar, quando outra coisa entrar na crista da onda, quando o povo parar de achar nerd legal, então... quando acabar aquele seriado da Bazinga, daí os filmes de super-heróis vão diminuir o sucesso, talvez até virem coisa de nicho, né? Virem coisa que só lança uma vez ou outra de novo. Eu acho que seria melhor lançamento. Assim, os orçamentos para esse tipo de filme, eles são muito grandes. Tipo, tanto na parte de efeito visual, propriamente dito, quanto na parte de marketing. E, cara, de qualquer maneira, sempre vai dar muito retorno. Então, acho que é muito difícil, tipo, não, porque, vai, acabou essa moda e tal. Cara, não tem onde eles investirem o mesmo tanto de dinheiro e ter o mesmo tanto de retorno que em super-herói. Porque, acho que não. Não tem outro tipo de filme que você vai conseguir. Eu vou investir então aqui 300 milhões dividido em tais setores e ter um retorno de 1 bilhão. E os estúdios vivem de franquias, né? Tipo, o que sustenta o estúdio é franquia. Eles ficam tentando reviver a franquia dos anos 80. Mas com super-herói eles têm uma coisa muito, muito. É muito mais fácil isso com super-herói. Mas só dá lucro porque tá na moda. Os caras só vão ver porque é a modinha. É muito mais arriscado. O cara vai falar assim: ah, puta, agora acabou essa moda, vou ter que fazer uma outra coisa. E aí tentar investir o mesmo, que já tá acostumado a ter esse tipo de investimento, e dá errado, do que você, ah, mano, foda-se, tipo, quem dita a moda sou eu, então vou continuar com isso. Porque, é, mas vai que amanhã a moda é adaptação de videogame, será? Ah, mas aí, não se importa. Vamos rezar pra que não, né? Pode ser que o esse filme do Fassbenga aí dê certo, né? Assassin's Creed. Mano, o próprio trailer já tem bug, velho. Não. Tudo errado. Mas se você reparar, o dinheiro que o mercado de quadrinhos movimenta é muito menor do que o videogame. Sim. O videogame é até o topo na indústria de. Acho que até cinema movimenta hoje em dia menos que o videogame. Sim, no geral. Isso. Com certeza. É só a questão da sobrevivência do estúdio mesmo, né? E outra, o gamer mesmo, eu acho que o gamer não é fã de cinema, não é fã de quadrinho na maioria, sabe? Não tem essa. Não coisa é fã de sair de casa, né? É, jogar o League of Legends. E muito lá fora pensa, né, que eu tô gastando 50 no cinema. Eu gasto 50 no jogo, só que o jogo me dá 300 horas de entretenimento. E o cinema, duas, sabe? É, eu acho que é uma coisa que é meio água e óleo, videogame e cinema, né? Os caras estão tentando achar esse link aí, mas até agora não. Que nem quadrinhos, demorou pros caras acertarem, né? Cada vez que acertaram, saiu um quadrinho, filme, quase jogou tudo. É que o quadrinho, o fã de quadrinho e o cara que faz quadrinho, ele sonha em ver aquela coisa no cinema desde sempre. Então já tem aquele desejo. Quem é mais velho? O gamer não tá nem aí pra cinema. O produtor de videogame não tá nem pra cinema. A imersão que você tem num videogame é infinitamente maior do que a imersão que você vai ter do mesmo roteiro, vai no filme. Então é. É, pra jogar no cinema pra ti. Sim, mas os caras estão tentando achar esse link pra faturar nas duas pontas, né? Uhum. Agora, mas o que eles estão fazendo muito é fazer esses jogos cinemáticos, tá ligado? Tipo, eles não vão pro cinema porque o cinema investimento é muito alto e ele é muito provável que não tenha um retorno bom, mas no game eles fazem um jogo mais simples, onde a interação, onde ele foca mais na história, a interação é ligeiramente menor. E puta, vai vender, tá ligado? O pessoal gosta desses jogos de, ah, não, vou sentar aqui e ver uma historinha e pronto, e foda-se. Tá, eu sou baixa renda, né? Eu ainda não consegui comprar o meu Play 4, vou ver se até o fim do ano eu consigo. Mas eu tem jogo que eu sempre quis jogar, eu vou ali no YouTube e fico vendo as cutscenes, né? Vejo o filme. E aquilo é melhor que muito filme, sabe? Uhum. O do. Fala que o Indiana é melhor que o PS, você viu? Sim, pega um Last of Us. Red Dead Redemption funciona muito bem. Sim. Ontem eu tava vendo as cutscenes do Street, né? Mas aquilo tava uma bosta, mas enfim. Eu vi um cara rapidão do Street, o cara pegou as cutscenes do Street Fighter V e colocou a música do anime do Street Fighter lá, o Victory. Sabe aquela? Aquela é sensacional demais. A música do... ficou muito da hora, velho. Porque ficou tipo. Vou ter que ver isso. Eu não sei qual que é o nome do vídeo. Eu sou fã do Street Fighter, eu gosto. Não tem, não adianta. É ruim, mas é bom. O 5 eu achei bem meio bosta, pra falar a verdade. Ele é feito pra competição mesmo, diz que ele funciona pra. Mas ele não tem modo arcade ainda, né? Não, mas eu não achei nem nisso bom, tá ligado? Tipo, eu joguei. O que eu gosto, que eu jogo direto é o Ultra 4. Ultra Street Fighter 4. É bem legal ele, na verdade. Porque ele é o 4 com tipo, tudo que tem até agora Ultra. Lançado. E é só competitivo quase, tá ligado? Mas é legal também. Esse 5 parece muito pequeno o jogo, sei lá. É que o 5 ele é na vibe do 3, né? Que o 3 ele foi o que bombou na competição, né? No do jogador profissional, né? Então, não sei. Ainda fiquei sentindo que tá faltando coisa. E o 3 é o que bobou menos pra agradar o competidor, né? Profissional. É. Aí tem essa coisa: quanto mais personagens no jogo, mais difícil balancear. O 3 ainda chegou a sair em arcade, né? Eu lembro de ter jogado o 3, mas. O 3 é o Disney, que é o melhor. Não espalhou, né? Mas é. A febre que foi o 2. E o Champion Edition, né? Tinha Então, campeão. Chegou nem perto. Aí ficou ofuscado também na série Versus, né? Ofuscou um pouco. Que o Versus X-Men e Versus Capcom foi muito sucesso. Que é o que bombava no fliperama ainda. Época boa essa da pré-internet. A gente se divertia jogando fliperama, jogando videogame e lendo revistinha. Ô, Eike, mas será que essa coisa de ir pro fliperama e ver os outros jogarem não é igual o que você faz no YouTube? É, eu acho que é. Não, eu jogava. Não, não, às vezes... Mas às vezes você viu o cara, jogando pra você esperar livrar a máquina e você jogar. Ah, sim, né? No YouTube você só tá vendo. E às vezes você ia lá com o dinheiro de uma ficha, chegava um cara lá, metia a ficha e te tirava da máquina. Pô, então, às vezes não tinha mais ficha e você ficava vendo os outros jogando, sabe? Sim. É, ficava conversando, né? Era diferente, não tinha muito lugar pra ir também, né? Tinha ponto de encontro. E tinha também videogame, a gente ia pra locadora, né? Que tinha vários videogames. E ficava lá jogando a tarde inteira. Alugava videogame por 4, 5 horas. Você alugava videogame pra levar pra casa ou não? Ah, alugava não. Também. Ficava maior que cagasse de dar merda, tá ligado? Na house aqui não podia fazer isso não. Mas, eu lembro que eu alugava o Play 1, cara. Tipo, pra jogar Resident de madrugada, cara. É, realmente, RPG, esses jogos assim não dá pra jogar no. É meio ruim. Não tem como, né? E os caras cara pagam o teu save, né? Não tem como. Uhum. Tem lugar que não paga, depende do lugar. Mano, o daqui é tão safado que, tipo, você tem um dinheiro extra que você paga, não é pro memory card, mas é pro um perfil que você salvou na Xbox Live, e, tipo, você entra no seu perfil e tá salvo lá, mas tem que pagar um dinheirinho. Fazer, manutenção, cara, né? Manutenção, porra, não custa nada pra eles isso, né? Uma safadeza fazer isso. Olha, agora é o pato, né? O pato, a vez. Ah. A receita? Algo que coloque num filme e ele provavelmente vai ser sucesso. Cara, eu acho, assim, diante do cenário atual, eu acho que é meio que a Marvel fez nessa fase 2. É colocar um subgênero pra levar o filme, assim. Tipo, Guardiões da Galáxia é um filme de quadrinhos, mas ele é uma espécie ópera. O Homem-Formiga é um filme de quadrinhos, mas ele é um filme de assalto. O Capitão América... é um filme de espionagem. O Doutor Estranho pode ser um filme místico, sei lá, de... DVS é um filme épico. Então, eu acho essa coisa de combater o exaurimento dos filmes de herói é deixar o filme com cara de outro gênero, sabe? É, essa é a política do Feige, né? Ele não faz filme de super-heróis, ele faz filme de... Não, mas tá certo, né? O Deadpool também, né? Foi um pouco nisso também. Você para pensar de verdade em super-herói, não é um gênero, é só tipo uma coisa, tipo filme de tubarão. É, não é um gênero. Você pode contar outras histórias usando super-heróis e pode usar outros tipos de abordagem, né? Tá faltando por enquanto é isso. Né? Não, mas essa coisa só do... Mas também é mais difícil fazer isso. Perdão, desculpa. Muito se criticava a fórmula, né? Primeiro filme de origem, os outros é só de escalonamento de desafio. Eu acho que mesclar outros gêneros dá uma aliviada na saturação. Uhum. Eu acho que falta um pouco na fórmula ainda. Né? Uma declaração polêmica. Quem mudou não foi. O que vocês acham da trilogia do Nolan? Eu curto o 1 e o 2, mas o 3 não deu muita bola não. Mas o 1 eu gosto bastante. O curto é do o terceiro filme ser ruim? O terceiro não é ruim, rapaz, mas ele é perante o terceiro. Ele é meio montando coisas. Assim, né? Ele cai na revisão, sabe? Eu duvido. Acho muito difícil o cara que foi assistir no cinema e viu a primeira vez, o cara saiu do cinema achando o Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Rise. Isso. Eu duvido o cara que, saiu lá e falou, é ruim, não é tão bom. Porque vinha naquele mesmo ritmo dos outros, você queria ver encerramento, tinha toda uma questão emocional ali. Depois você vai rever, você vê que tem problemas que os outros têm também, mas não são tão... Você não sente. Mas na hora, saindo do cinema, eu duvido, cara. O primeiro, por exemplo, me incomoda muito aquela atriz lá que foi esposa do Tom Cruise lá. Eu acho ela muito fraca. Kate Holmes? Isso. A menina que substituiu ela lá, que é a irmã do Gyllenhaal, né? É a Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal é bem melhor atriz. O Begins eu acho melhor da trilogia, rapaz. Eu gosto muito do Begins. Sério? Eu gosto. Eu gosto das Trevas. Eu acho que o cara levantando ponto que o Cavaleiro das Trevas é um filme ruim porque ele depende do Coringa, e que se não tivesse Coringa ele não funcionava. Não. Ele tá lá, né, cara? Não sei. Ué, ao mesmo ponto tem muita crítica que fala que é um filme que tanto faz o Coringa, pode ser outro psicopata no lugar. É, você não, não. Que ele não interfere na trama. Ele pode ser puramente um filme de máfia. Uhum. Tipo, um filme de máfia, assim, normal, ele passa bem até. Uhum. E o Begins, aquele plano do espantalho de botar contaminar água, eu acho meio parecido com o plano do Jack Nicholson no filme do Tim Burton de... Com certeza, inspirado. Contaminar também as pessoas pelo sinal. Eu também gosto do Begins bastante. Eu acho que foi o Batman que eu mais assisti, assim. Tipo, eu acho que eu vi ele umas 6 vezes. Passava todo domingo no SBT. Até hoje deve passar. Ainda passa. Aí, Begins eu vi também, uma porrada aí, em seguida passa Harry Potter, a Patrícia Filosofal, aí depois. Vocês falam isso, eu lembro da cena do trem, tá ligado? O trem indo passar ali pela Torre Wayne lá. Eu falo, caralho, mano, é a única cena que eu lembro do Batman Begins. Lembra daquilo das docas que ele não aparece nada. Tem a cena do Joffrey também. Do Joffrey, é puta. Exato, Mr. Wayne, Olha, Pão, você. O que você acha que tem que colocar num filme pra ele ser. Certeza de sucesso. Bom, jogo rápido mesmo, eu vou concordar com o Pato, mas acrescentando uma outra coisa que é, cara, por mais simples que seja, o roteiro amarrado, tá ligado, velho? Tipo, não custa você deixar um roteiro bonitinho. Faz uma história simples, mas faz o roteiro sendo amarradinho, cara, porque tem N problemas. Batman vs Superman tem N problemas de roteiro. Assim, 80% dos filmes da Marvel tem problemas de roteiro sérios. Então é tipo, você faz um roteiro amarradinho, você faz um negócio bonitinho ali, redondo, você fala, puta, ok, você pode fazer um filme bosta, mas a história, ela vai ter que ser contada, ela vai ter que ficar ok, tá ligado? Eu acho que quando você o filme pode ser bonito pra caralho, por ter altas cenas de ação e cacete a quatro, mas se a história não for contada de uma maneira satisfatória, se o roteiro ele não for bem amarrado e bem feito, puta, aí você pode jogar tudo isso no lixo, porque não vai fazer sentido. E é isso aí. Então, Badernista, o que você acha que tem que colocar num filme pra ele... Tem que ter, aliás, um filme pra ele fazer sucesso. Então, sucesso que não é sinal de... Não necessariamente de qualidade, né? Vídeo de Transformers aí. Eu acho que hoje né, cair no lugar comum que já falaram é seguir essa receita de bolo Marvel aí. Não tem jeito. Até porque é cobrado que seja seguida essa receita. Né? Muitas das críticas que os caras. Se for espectador comum, beleza, até a opinião dos caras. Agora, muito crítico foi, embasou, não é divertido, não sei o que lá. E não necessariamente isso é padrão, né? Mas, pra indústria, hoje o sucesso é filme da Marvel. Até os que são mais ou menos, no conjunto da fórmula, do universo que os caras criaram, passa batido. Entendeu? Então, tem o Homem de Ferro 3 que é fraco, tem o Homem-Formiga que é um filme bacana, mas é o assim, não tem nada de diferente, é o Homem de Ferro refeito. O Hulk do Edward Norton, que até achou legal, mas é um filme que ninguém nem lembra que faz parte do universo da Marvel. Pra maioria, o Hulk que existe é só o que apareceu dos Vingadores lá. Nem sabe. Que vale. Não tá nem ligado no universo. Então... MDM acabou com a bilheteria desse filme, rapaz. Foi. Mas a comunidade do Hulk cresceu pra caramba. Se fosse assim do Orkut, eles estavam até hoje aí. Até aí. Eles estão no Facebook. Tomando. Não perdeu o charme aí já. O MDM acabou com a bilheteria do Hulk, é isso. Hipster da comunidade do Hulk, né? Só falia quando tava no Orkut. Agora no grupo do Hulk. Agora é triste porque ele tá envolvendo muita grana e cada vez mais vão seguindo essa fórmula e. Quero ver quem vai quebrar essa corrente aí. Provavelmente não vai ser a Marvel, porque eles não vão arriscar, eles estão com o jogo ganho pra quem vai tirar volante pra colocar centroavante. Eles vão seguir nessa até... quem tá na liderança... O dia que a Warner demitiu o Snyder, daí é um bom começo pra acabar com a... Acho que não, porque é mais fácil os caras se renderem ao mercado e... Em vez de tentar uma identidade própria. Não precisa nem mudar o estilo dos filmes. Não precisa nem dar o. Nem ficar, deixar o filme divertido. É só demitir o Snyder. Demitiu. É bilheteria garantida, é filme bom, automaticamente. Mas eu acho que se o diretor... Se o Snyder for sair do estúdio e tomar um tiro na cara, é Oscar. Oscar no filme. É. Mano, Mas será, cara? Eu não sei se é o problema do Snyder, sabe? Eu acho que não é o problema dele. Eu acho que ele é um dos problemas, mas tá longe. O Snyder tem dois filmes bons do Snyder, sabe? Ele é um diretor que funciona, ele tem aquela coisa visual tosca, mas ele pode pegar um roteiro bom e fazer um filme bom. Eu acho aconteceu que com o Michael Bay também, pega um roteiro bom e faz um filme bom. Acho que o problema é o roteiro. É a rocha, olhar. O problema é deixarem ele dar pitaco no roteiro. Sim. Não, não sei se é ele que tá o pitaco no roteiro. Pode ser que outro roteirista. Ah, tá, pô. Ele mudou o final do Man of Steel. Pode ser, mas pode ser que seja outro roteirista que dá o pitaco. Quebrar o pescoço do Zod lá foi. Mas pode ser. Pode ser que tenha. Não sei assassinato aquilo, não. Tem que matar mesmo, tá certo. Pode ser que tinha sido. Apoio, outro cara, outro roteirista lá no meio, que tava dando opinião lá e ficou ruim daquele jeito. Porque que nem os caras falam, não é aquilo só que é o ruim. Não é só quebrar o pescoço do Zod que ficou ruim. Um monte de coisa, tá ligado? Não, é aquele terceiro ato igual Transformer, que é destruição por destruição em si. Então, eu acho de verdade que o problema do BVS, do Man of Steel, é roteirista, não diretor, porque diretor não manda. Eu acho que é mais edição do que... Eu acho que é roteiro. Aí a culpa é dele, né? Mas aí o cara enxuga aquilo ali e faz... Edição... Né? Eles perdem muito tempo em coisas que não deveriam perder tempo e coisas que são importantes eles tiram. Mas isso é roteiro. Eu acho que é o ritmo, se ele tirasse boa parte desses dilemas que os caras têm, que tem lá o super-homem falando com o pai, o Batman se questionando, tira isso aí, faz um negócio mais enxuto e dá mais tempo de tela para os caras... Se posicionar, Baden, então. Baden, eu acho que tem que ter bastante esses negócios de diálogo, rapaz. Porque aí se a edição não favorece o roteiro, na verdade é os dois, né? Tem que trabalhar em conjunto. Se tiver um puta roteiro e o cara tirar as melhores partes do filme, ou. E a mesma coisa se o cara tem o roteiro é ruim, não vai ter edição que vai salvar. É mais um equilíbrio. Eu acho, principalmente o problema de BVS é o ritmo, né? Eu imagino quem não estava ambientado com aquele universo. Já vi um monte de gente que foi ver, não viu nem o Homem de Aço. Foi de cara, assim, e não lê quadrinhos. O cara deve... Porra, esse cara não entendeu nada. Saiu de lá na mesma. Eu acho que os dilemas do Super-Homem não pode ser no diálogo. Tem que mostrar. Tem que mostrar as escolhas e as renúncias dele. Ele já vinha pronto do outro filme. Era só trabalhar lá. Cara, mostra uma cena dele tendo que escolher salvar uma vila num terremoto. Salvar um gatinho. Salvar uma pessoa. É isso. Não tem a conexão dele com a humanidade só pela Lois Lane, sabe? Eu tive uma discussão comigo mesmo no banheiro sobre o Superman, que tipo, da discussão principal do BVS, que totalmente foi cagada na parte da luta do Batman. O Superman. Que o Superman é o cara que salva um monte de pessoas e mata uma pessoa, ou ele mata uma pessoa, aliás, ele salva uma pessoa e mata um monte de pessoas, sabe? Ele tem que fazer essa escolha. Pra mim tinha que ter bastante desses diálogos. No filme, quase não tem. Pega o filme, o Superman passa o filme salvando gente, sabe? Ele passa. Ele foi. Até. Não é desculpa, né? Mas é o grande penalizado dessa corrida atrás do tempo, foi o Superman. O BVS era o segundo filme do Homem de Aço, era a sequência. Aí cortaram já pra. Coloca o Batman, enfia o embrião pra Liga da Justiça aí, e o cara virou um coadjuvante do próprio filme. Foi o principal personagem penalizado aí. Começou como Superman 2, aí era o Batman participando do filme Superman, aí é Batman vs Superman, aí é a origem da Liga. Acabou. Primeiro era Superman vs Batman, depois virou Batman vs Superman. E aí virou a origem da Justiça. É, depois foi a origem da Justiça. É o grande personagem penalizado, e o que o pessoal mais se dói por aí é isso aí, não é meu Superman, não sei, porque poderia até funcionar mesmo essa versão Snyderana aí, mas, cara, nem essa versão foi desenvolvida direito. É que eu tava vendo uma palestra daquele cara, o roteirista do De Volta ao Futuro, lá, ano passado, que tava aquela coisa do de 2015, eu comecei a ver um monte de vídeo de Volta ao Futuro. Até comprei o livro do, com os bastidores, né? Do Jovem Nerd? É, do Jovem Nerd, né? Aí, aí esse cara fala que o importante do filme, que é a base, é o roteiro, né? Não adianta. E ele diz que o segredo do bom roteiro é personagem, personagem, personagem. Se você não gosta do personagem, se o público não gosta do personagem, se ele não simpatiza com o personagem, não tem como o filme ser bom, sabe? Aí você pega um filme cheio de furo de roteiro com personagem que todo mundo gosta, sabe? Faz sucesso. Tem um monte de filme que o cara assiste porque o personagem é bacana, porque o ator é legal, sabe? É o caso do Homem de Ferro, sabe? Exato, eu queria falar, o embrião do universo Marvel foi isso aí. É um filme enxuto, mas porra, se sustenta muito no carisma do Robert Downey Jr. É engraçado, porque o Batman é o contrário, né? Os atores nunca tiveram carisma. Não, são atores ruins, né? Adam West tem carisma. Do Nolan mas o filme tem, mas aí tem um vilão bom, né? É, tem razão. Não é que o ator é ruim, mas é diferente. O Batman em si sempre foi maior que o ator, né? Até porque o Batman, por origem de quadrinhos, tem que ser meio pau no cu mesmo, né? É, o Batman é aquela coisa com a máscara ali, sabe? Ninguém se importa com o Bruce Wayne, Você queria empatia mais pelos personagens coadjuvantes dele. Sim. Até porque é pra ser assim mesmo, né? Tirando o Batman do Adam West, que é o melhor Batman, mas aí... Agora o Superman não. O Superman você tem que pegar, tem que ter uma empatia com o cara, sabe? Uhum. Não tem como. É, não usa máscara, né? Não, agora o Superman do Singer é um bocó lá que fica com a cara de besta, ninguém, sabe? E esse do Snyder, infelizmente, pô, o Cavill não é um ator ruim, sabe? Psicopata, assassino, louco. Foi de um filósofo que não fazia nada pra um homicida, né, cara? Mas vocês não acham assim que o Superman virou um personagem difícil? Que o Capitão América é tão escoteiro quanto o Superman. Só que o plot do Capitão América é justamente ele ser um homem de um outro tempo vivendo nos tempos atuais, né? O anacronismo é o plot do Capitão América. Só que o Superman, o Clark é um cara do nosso tempo. Só que como é que ele vai ter valores de escoteiro, sabe? Mas dá pra ser feito, se os caras quisessem explorar. É que do Bryan Singer lá deu uma queimada nisso aí, né? Que o cara voltou uma sequência dos filmes dos anos 70 lá, e os caras, não vai funcionar nessa época, e já falou, esquece isso aí, começa outra coisa. Ô Pato, não sei se tu leu o Superman Alienígena Americana, acho que o Badanista leu, cara, mas tipo, não é a fórmula perfeita, porque tem algumas lutas que falam tudo do Superman com louco. Essa nova do Max Lance aí? Do DCU. Eu não li ainda. Recomendo, é boa, mas eu li que elogiaram bastante. Seria a fórmula perfeita, rapaz, pra fazer era pra ser o que o Man of Steel deveria ser, mas não foi. Eu acho que talvez erraram mostrando Krypton, sabe? Já ficou um conceito alienígena demais pro Superman. Talvez seria melhor ter introduzido ele já adulto, chegando em Metrópolis, sei lá, alguma coisa assim. As outras origens do Superman antes do Snyder, eles nunca falaram isso de alienígena, né? De ser um ser estranho, né? Ele já causou essa estranheza com o público em desumanizar o Superman. O lance dele não saber que ele é um alienígena, dele pegar e ir descobrindo, né? Aos poucos, ele é um ser humano como nós, ele quer interagir, ele quer ser uma pessoa normal, e ele não sabe por que é, sabe? Não, mas aí tem aquela coisa do alien, sabe? Não tem... Tem uma cobrança do cara ser humano, ter empatia dos humanos com ele, só que o filme já abre mostrando o Krypton, uma civilização totalmente... diferente do nosso, sabe? E um monte de bobagem, sabe? Tipo, parece um videogame lá, foda-se, aqueles caralhinhos voando, né? Mas se isso fosse melhor executado, né? Até funciona, que era um dos conceitos básicos do Superman, né? Ser o imigrante definitivo e tal. Isso é da criação dele mesmo. Mas tinha que saber ir por esse lado, né? Dar esse peso, né? Não mostrar ele chegando e foda-se, né? E aí fica nessa... punhetação de dilema o filme todo. Ao mesmo tempo também tira o caráter messiânico dele, de seu Moisés. Sim, Moisés. Não, mas essa porra de messiânico também enche o saco. Um dos negócios de BBS ele é o Moisés não no sentido do profeta, mas porque ele não consegue, né? Não consegue, exato. Não que ele veio numa nave abandonada. Esse é o problema. Isso eu acho que é um negócio que eles perdem um puta tempo em BVS, de querer toda hora lembrar. E no Homem de Aço também, né? Do caráter messiânico, mas de maneira nada sutil. Fica o dia contra a noite, o Batman. Porra, corta isso aí, não precisa falar. No filme do Donner tem toda a coisa messiânica, mas é total. Você não percebe, exato. Não precisa mostrar o cara falando com o padre e. Atrás está uma estátua de Deus, né? Parece pai Deus dele. Né? Não, mas o Ultra falou um negócio interessante, né? Já que escancarou que ele é alienígena e o primeiro filme já tem o Zod e tal, exploraria a questão dele ser imigrante, refugiado e tal. Que é um debate moderno aqui na nossa sociedade. É, podia ter ido pra esse caminho. Podia botar ele, sei lá, ele é imigrante, né? Botar ele sendo camelô, alguma coisa assim. A gente tem um micro, como dito, na cena do. O Donald Trump construía um muro, ele ia ter que ir lá e derrubar o muro pra entrar nos Estados Unidos. Sei lá, botar ele vendendo óculos ali no passadão. Não, ele salvando o Trump, né? Ó, tá vendo? Ó, só vê sua vida e eu sou um imigrante também. O imigrante trabalha no metrô ali. No pescoço do Trump, né? Olha, vamos encerrar porque tô ficando deprimido aqui. Falando de Zack Snyder aí. Então, esse foi mais um hangout aí dos leitores do MDM, não vai ter cast. Nós agradecemos aí a presença do Burgo Versador. Muito obrigado, quero recomendar a todo mundo ver o Tartaruga Ninja 2, vejam pela galhofa, Nelto 10 pro filme, sim. Muito bom. O Vanilla Ice. Aí não vejam Procurando Dory dublado, que é muito ruim. É o que dizem. E agradecemos também a presença do Homem América. Boa noite, obrigado. Agradecemos também a presença aí ilustre, rara, que nunca aconteceu antes, do Yuhan Marcombar. Namorado do Raikaro. Eu vi maior história de... É o crush dele. Print bonito lá do cara falando, só você. Você acha do quem gosta mesmo do Batman? Eu vi no genérico, eu gosto mesmo de você. Achei bonito. Você me atende de mim, me dá carinho. Eu não acredito no amor, mas ali quase acreditei. Amor é gostoso. Tchauzinho. Agradecendo a presença do Eike. Opa, isso aí. Adio no WhatsApp lá. Siga nas redes sociais. Abraço. Chupa DC. Bem, então, agradeço a todo mundo também. Boa noite. E aguardaremos o Homem-Aranha, que eu acho que é o filme mais esperado por mim. Então, Badernas, considerações finais aí, cara. Pra finalizar, agradecendo o convite mais uma vez. Não participo mais porque sou um velho e durmo cedo. E sempre lembrando que as pessoas que não gostam de BVS estão mais incomodadas com quem gostou do que com o filme. Para, amiga, segue a vida. Aberto nessa mensagem. Rapaz. Vou colocar isso numa placa aqui no quarto. Vou tatuar no manjolo. O mundo bacana é que o John tá tendo tipo uma conversa paralela aí. E aí, mãe, tudo bem? Como é que vai hoje? Conversando com ele mesmo, assim. Pensando. Eu achei que era uma voz da minha cabeça, isso aí. Eu também. Não, ele tava tipo. Às vezes é. Tá dando medo. Será? Acabou a cerveja, agora fiquei preocupado. Bom, gente, agradecer aí a presença de todo mundo, como sempre. O Zé caiu, ele, na internet dele é meio assim. Só lembrando que o Charmander, participante assíduo aqui do Hangout, junto com o Thunder e com o Pato, fizeram a postagem de um dos Hangouts. O Zé voltou, então Zé, deixa eu só terminar aqui de fazer esse jabá e você já fala. Fizeram a postagem de um dos Hangouts com edição, tudo bonitinho, lá nos Lamentáveis, então vão lá ver, ouvir, Fiz uma comparação, tem post da Sil lá, tem os Miseráveis, os Lamentáveis, a gente tem que dar um abraço para o Raikaro. Se foda. Não podia faltar. Posso divulgar aqui, Pão Curvo? Pode, à vontade, cara. Os lamentáveis.blogspot.com.br, algum dia sairemos do Blogspot, tem post, tem não vai ter cash lá, vejam, tem post da Sil, tem um monte de coisas. Paguei o Patreon dos Lamentáveis e do Não Vai Ter Cast, é isso aí. Todo mundo precisa ir dormir, velho, tá foda. Pedro, os Lamentáveis é tipo Jovem Nerd de MRG, assim, a gente tá entrando no portal. O Wikicast também tá nessa. O Wikicast tá no Lamentáveis também? Ou não? O Wikicast ainda não. Mas tem boatos aí. Boa, boa negociação. Então, pessoal, novamente, muito obrigado. Então, até mais. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.